perdidos são obrigados a se refugiar nas periferias ou em qualquer outro lugar, por tempo indeterminado. Sem nenhuma chance de emprego, criam outras formas de sobrevivência. Como todo ser humano, eles também têm sonhos. Quer exercer qual profissão? Eu quero ser professor. Eles pedem, mas quando não ganham... Eu só roubo HB, playboyzinho e CD, bolsa de mulher. Você faz o que com o dinheiro? Eu dou um pouco pra minha mãe e fico com o resto.